parei um minuto, estive raciocinando e simplesmente pensando no nosso país. País que tem como nome Brasil, que até no ano 2000 fez o seu povo infeliz. Muito infeliz. Chegou a tal ponto que já estou até tonto. No bolso não tenho conto. O que você me diz? Que o país está em crise já faz tempo e que as coisas só pioram. Eu lamento. Predominado o mundo está pelo mal. Podemos ver pelas revistas e pelo jornal. Um vacilo seu pode ser fatal. Virou as costas, já era, mano, olha o seu final. As mães desesperadas olham pelos seus filhos, e eles loucos, alucinados, brigam pelos vícios. Vícios que levam muitos para o caixão. Sabe quem tá por trás disso, mano? Mano, existe uma coisa que você pode evitar. Um exemplo que a sua mãe não venha mais chorar, subindo e descendo na porta de um DP, até no IML procurando você. Seja preto, branco, rico ou pobre, eu não quero ser professor, é apenas um toque. Pois viver tem se tornado cada vez mais difícil. É um fim do mundo ao início da grande tribulação. O ser humano é tratado como se fosse um cachorro, bebendo água de esgoto como não fosse ninguém. O desamor é tão grande na mente da humanidade, caminha pela cidade com a mente presa à maldade. Você sabe que o que eu digo é a pura verdade. Olhe pra mim, não disfarce antes que o seu tempo acabe. Qual o sentido da vida pra você? Me responda. Na ideia que pegue carona, não quero te ver na lona. Desvaloriza você mesmo, se entregando ao sossego. Não tá nem aí, pode crer, por aquele que morreu por você. Se racha e diz, eu sou ateu, eu não preciso de Deus. O engraçado é que a sua vida vai de mal a pior. Não tem ninguém, está só, seu aliado é o pó. É triste, mas é verdade, o que eu tenho que falar é a realidade, eu não vou me conformar. Vamos olhar para o alto, de onde vem a solução, e pedir para Cristo que lhes dê a salvação e que lhes tire desse mundo de maldade e podridão. De maldade e podridão. Hey. A vida que você leva te leva para o caixão. A vida que você leva te leva para o caixão. Não deixe o cão roubar sua vida, meu irmão. A vida que você leva te leva para o caixão. Não deixe o cão roubar sua vida, meu irmão. Corrupção e a miséria tomam conta do país. Eu te pergunto por quê e você nada me diz. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Será que realmente estamos no final dos tempos? Basta você raciocinar, parar pra pensar e verá que a última trombeta está pra tocar. Se você acha loucura, tudo isso ilusão, então te digo uma coisa, leia a Bíblia, meu irmão. Tenha sabedoria, analise a sua vida, como você está diante dos olhos de Deus. Seja um cara esperto e confusão saia de perto. Cuidado pra não cair, mantenha os olhos abertos. As lutas virão, mas a vitória em seguida. Portanto, fique firme e preserve a sua vida. Você pergunta qual que é, qual que for, eu vou. Pode crer, mano, eu vou que vou. Eu vou em busca da paz, em busca da vitória. Pois chegou a hora, está aberta a porta. Siga em frente e conquiste seus objetivos. Ame o seu próximo e abençoe os seus inimigos. A vida que você leva, te leva para o caixão. Não deixe o cão roubar sua vida, meu irmão. A vida que você leva, te leva para o caixão. Não deixe o cão roubar sua vida, meu irmão. A vida que você leva, te leva para o caixão. Não deixe o cão roubar sua vida, meu irmão. A vida que você leva, te leva para o caixão. Não deixe o cão roubar sua vida, meu irmão. Sua vida, meu irmão. Não deixa, a única saída é Jesus Cristo. Não deixa o cão roubar sua vida.